não é raiva, é só a prova viva de que tudo passa. Não é troco, são só as consequências de uma escolha errada. Você já fez tanta falta que o seu amor passou igual a chuva passa. E o que você ganhou, tô vendo. Eu seguindo a vida e você sofrendo. Olha a saudade batendo aí. Cê tá comendo aqui na minha mão. Prepara pra curtir solidão. Meu não. Ei! Olha a saudade batendo aí. É Roger Flores. Não é raiva, é só a prova viva de que tudo passa. Não é troco, são só as consequências de uma escolha errada. Você já fez tanta falta, seu amor passou igual a chuva passa.